cantava, eu corria. De um lado para o outro eu podia, mas foi isto que me aconteceu. E hoje assim desesperado, faça como eu fiz. Entreguei a minha vida ao Senhor. Hoje eu não posso mais andar. Hoje eu não posso mais correr. Mas é assim que louvo ao meu Senhor, pois só Ele merece honra e louvor. Pois só Ele merece honra e louvor. Pois só Ele merece honra e louvor.